Marcos, tava com problema na internet, entrou agora, aquele gordo idiota. Tá gravando já? Olha lá quem vem virando a esquina com sua forma na liga, já chega xingando. É o Igor Lopes, meio metro de altura, que o Marcão já tem que censurando. E com malícia ele invade o podcast, já mandando pros ouvintes que não gostam uma banana. Não importa se empresário for careco, ficou tudo que o menino já usa gíria mal criada. Ele xinga, ele humilha, ele escracha. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. É com essa palavra de carinho, é com essa palavra de afeto dele que está retornando. Eu quero agradecer a você que votou na gente, você que deu seu apoio ao Prêmio Podcast. Um abraço carinhoso, um abraço apertado do seu companheiro Matão. Se apresentem, pô. Não, vai o William primeiro. Ah, então tá bom. Estamos aí de novo, gravando aí e... cheio de informação, cheio de muita coisa pra falar. É, só não tá cheio de ânimo, né, o seu cabaço? Fala alto, pô. Não, cara, tipo, eu tô aqui tranquilo, velho. Fala tão, tão feliz quanto... Digamos que nós esperamos quase uma semana pra poder gravar essa porra do podcast, mas tá de boa. Pô, quem fala palavrão aqui sou eu, cara. Não vem querer roubar meu lugar, não, porque... Não precisa inaugurar. Tá, não. Não, nós não podemos discutir entre nós, porque fica uma coisa meio feia. A gente tem que manter uma certa linha de pensamento, uma coisa um pouco mais séria, porque fica muito feia essa coisa das pessoas falarem um dos outros, assim, sendo amigos de equipe. Mesmo sem serem dois idiotas, que eu não vou nem um pouquinho com a cara, a gente tem que trabalhar junto, então vamos fazer direito, né? É verdade, tá certo. Bom, é isso aí, Anão. Só que legal, coisa bonita. Então vamos começar aqui. Eu tinha... Mas já não começou? Dá pra parar de vamos começar e começar logo, efetivamente? Puta que pariu. Não, desculpa, deixa eu abrir aqui o navegador, porque é o seguinte, a gente anunciou horas antes de começar essa gravação pelo Twitter, né, que a galera que quisesse mandar perguntas, podia mandar através do nosso Twitter, o PLL.com, né, PLL de Portal da Luta Livre, com, tudo junto. E vamos ver aqui então já o que, que a galera mandou pra gente, né, afinal esse daqui é um podcast interativo, é um podcast que precisa da participação de você que está nos ouvindo. Então deixa eu abrir aqui, ó, as mensagens. Eu já tô no Twitter já. E Santiago, por favor, as mensagens. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Um senhor chamado aqui de Souza Faria pergunta para o podcast de hoje: o que vocês acham dos podcasts de outros blogs de wrestling e o que vocês que dica vocês dariam? Obrigado. Só isso? Desistam, só nós sabemos fazer. Não é assim. Não pode fazer isso. Olha, tem que voltar de bom humor, tem que voltar com o ânimo lá no alto, sabe, aquela coisa assim. Eu entendo você. Mas olha, podcasts bons, a galera do Get Ready to Rumble, eu acho que tem um podcast bacana. Matheus Ornelas está lá. Ele tá meio sumido aí por conta de agenda, né? Problemas de agenda, mas o garoto que começou aqui e tal, né, conosco e tal, está lá hoje também, participando esporadicamente. Galera pode ouvir que é um negócio bacana. E outros muito bom mesmo. Tem outros podcasts. Teve um podcast que o Irã participou, não foi, Irã? Foi do Live Wrestling Generation, né? LWG. Que é comandado pelo Vitor Pops, o Dragon. E é bacana também, a galera trabalha sério aí pra fazer um podcast bacana. É isso. Agora eu vou comentar a galera aí que participou aí. Temos Alan Deask, Ken Kuba, Lucas Godoy e Vitor Pops. Sendo que o Alan Deask deu um hit aqui de umas 4, 5 perguntas aí e vai ficar grande. Não vamos sortear uma, vamos sortear uma. Vamos pegar algumas aqui. Temos aqui uma do Lucas Godoy, que também engloba uma do Alan Deask, que é o que vocês acharam da contratação de Hogan e do push gigantesco que o Nigel sofreu, o Nigel McGuinness, né, que é antigo ROH, sofreu na TNA. Foi até interessante, né? Porque ele já tá entrando no pay-per-view, vão dizer, no próximo pay-per-view agora, se eu não me engano, dia 15, ele já tá entrando enfrentando o Kurt Angle, né? Que é o grande nome da TNA. A questão do Hogan a gente vai comentar, né? A edição O Ken Kuba perguntou o que a gente acha do push do jamaicano doidão que ele cita aqui. Kofi Kingston. Não, antes dele do que de qualquer outra bosta que tem lá dentro que eles colocam pro alto. Não, exatamente. E é uma coisa que a gente vai comentar já já também aqui na, no, no podcast, né? Sobre esse push aí. Acaba, a gente acaba sempre comentando, né? Até porque tem notícias relacionadas. Mas, cara, eu acho que ele é merecedor. Ele tem habilidade pra isso, né? Então, é isso aí. Já cara. Batalhou bastante, já se humilhou bastante pra chegar a esse ponto. Acho que já tá mais do que na hora, né? Exatamente, mas vamos... Então, agora tem uma pergunta do Victor Popst, que é... O que vocês acham do, da WWE fazer o Batista como réu de novo? Olha, cara... Podiam mandar ele pro inferno. E vale lembrar também aqui, que ele tá comentando, e parece que o Batista apareceu no e-mail hoje, aquela, aquela premiação europeia de música da MTV. É, o Europe Music Awards, não sei, sei lá que cara que é esse, mas... Bicho, o Batista de Rio, eu acho que não vai mudar muita coisa não. O povo vai começar a odiar o cara, quem sabe passa a ver que ele não luta bem, né? Ele vai querer continuar pedindo rematch, só isso que vai acontecer. Não, eu não sei se ele sabe interpretar um Rio muito bem não, mas, né? É isso aí. Pra quem começou como Rio, com aquele personagem lá, o Leviathan, eu acho que, né? Leviadão, né? Leviadão. Né? Leviadão. É, o negócio é complicado, né? É, inicialmente aqui vamos abrir com a sessão de notícias com uma questão que foi levantada aqui, que haveriam planos já para o Survivor Series, da criação das duas lutas estilo Survivor Series, né, já próprio, e uma seria Team Batista versus Team Rey Mysterio e a outra seria Team Orton versus Team Kingston. Opa, ou seja, teríamos aí a briga do SmackDown, que é uma das maiores, né, que tá tendo Batista versus Rey Mysterio. Pra quem não lembra, o Batista atacou o Rey Mysterio depois da luta no último pay-per-view. E o Orton com o Kingston, essa feud nasceu da questão do Orton ter sido considerado atrapalhado pelo Kingston durante a luta dele, mas vale lembrar que os Priceless tinham entrado antes disso, então foi uma zoeira danada. Caramba, você vê, o Kingston tá já naquela posição bacana, hein? Merece, eu acho que ele merece, cara. Eu gostei da sequência dele, foi um dos poucos Raws que eu assisti, porque eu tô um tempinho afastado de internet no geral. Eu gostei da cena dele quebrando o carro do Randy Orton, foi bem divertido aquilo. Foi, aquilo e foi Street legal. Fighter, né? Foi bem legal. Ele não quebrou muito, né? Jogou uma tinta, deu um pé de cabra lá, mas tudo bem. Foi também um dos Raws que eu voltei a assistir quase que inteiro, né? Porque também tava lá o Oz e tal, né? Então um momento bacana tal da gente acompanhar. Mas você vê, cara, o Kingston tá já numa posição privilegiada, rapaz. E ele merece isso daí. Porque é um excelente lutador. E agora temos também uma novidade aí na TNA, que se falou muito que a ODB, né, não fecharia contrato com a TNA para 2010 e até estava sendo sondada pela WWE e coisa e tal. Ai, e, resolveu e fechou. E a Dixie Carter, através do Twitter, avisou que a ODB fica por mais de 4 anos na TNA. É, cara, você vê, a TNA agora tá não só aí renovando o contrato do ODB, né, fazendo também contratações bacanas, né, eu acho, assim. É, sim, tá maravilhoso, tá tipo, já tá se declarando finalmente que realmente quer ser a WWE, né? É, ela tá afim mesmo e o bicho vai pegar a partir de agora, porque eu acho que logo aparece a WWE querendo comprar os caras, hein, acho que já tá chegando naquele patamar, hein. Será? Eu não sei não, cara, mas tá nessa... Tá começando a me bater essa pontinha de incerteza. Eu acho que aquela teoria da conspiração do Bob Jr. de que a TNA é da WWE ainda é válida e não sei mais se é possível. Ah, meu Deus do céu, eu não, é eu não possível, vou concordar. Não é possível um negócio desse. É engraçado pensar que o Hulk Hogan, que ficou anos afastado, agora vai pra TNA do nada e... Simplesmente o pessoal que estava trabalhando com ele possivelmente vai para lá também. E sinceramente a Dixie Carter não tem toda essa bala na agulha, não. Desculpa dizer, mas Hulk Hogan não ia cobrar um contratinho meia boca só para entrar lá para fazer volume. Lógico que não, cara. E aí... Um tour marcado pelo mundo e o cara já é 4. Não, isso daí a gente até vai comentar porque tem as notícias falando sobre isso daí. Tem essa questão também do Rogan. Mais à frente. Mais à frente falaremos de Hulk Hogan, então segure-se na cadeira ou na fila do banco, depende de onde você está ouvindo, e continue conosco. A WWE Filmes tem um rumor aí de que a WWE Filmes teria estudando um projeto aí sobre o filme da origem do Undertaker. E começaria aí desde da história do personagem, né, quando criança, que ele assassina a família dele e tal, e até os dias atuais, né? Que seria, esse filme estaria cotado para ser um tipo de filme que marcaria a despedida do Undertaker. Acho que não marca só a despedida do Undertaker, não, como também vai despertar muito interesse pela luta livre, porque é um dos maiores personagens que a gente tem conhecimento na história. A gimmick do cara, tal, porra, é uma coisa totalmente que, sabe, até hoje dura, por mais que seja meio estranho, né, aquela ideia do coveiro que antigamente tinha urna e tal, o cara foi mudando, mas ainda é um personagem, é uma coisa tipo folclore, que a gente pode dizer. Entendeu? Que ainda faz presença porque é um ótimo personagem, cara. Agora, se contar a história dele, vai ser legal, cara. Mas ele não era puto, ele é coveiro. Legal. Eu acho que, assim, é muito bom, sim, por todos esses motivos que o Marcos já falou, muito bem colocados, por sinal, mas eu acho que o que vai vir de neguinho do contra aí, falando, nossa, mas estão ligando Luta Livre com um cara que mata a família, que isso é muito ruim, que não sei o quê, e eu vou cortar meu pé fora porque isso é muito trágico. Tipo, vai ter muito cara idiota inventando medo e vai, sei lá. Acho que pros fãs de Luta Livre vai ser muito bom, mas pra quem tá de fora, com certeza vai vir uma pá de nego idiota encher o saco. Não, acho que não, porque até aí você tem já o filme The Wrestler, que o Mickey Rourke sendo protagonista, pô, cheirava cocaína, era viciado em um monte de remédio lá. Tudo bem, tá, só que aí isso é uma questão que eles estão mostrando uma realidade do negócio. Agora você fazer um filme, sei lá, contando uma história de que o cara era assassino, não sei o que lá, fala, ah, eu não vou deixar mais meu filho ver isso porque não, o cara era assassino. Peraí. Sei lá. Se a realidade não causou tanto impacto assim pra galera que viu. Porque imagina, é realidade. Agora imagina. O moleque vai pra escola, ele vê um cara fumando crack na rua, ele não precisa ver em filme. Não, mas se mostrar numa realidade que um lutador de luta livre geralmente é viciado em droga, por que os caras vão ligar pra uma ficção? Justamente, mas porque a reação de quem vê droga diariamente é normal. Tipo aqui no Brasil, por mais incrível que parível, já virou um absurdo a questão de todo dia morre gente, todo dia você assiste jornal falando de morte o tempo inteiro, e polícia matando, e polícia morrendo, e bandido. Se eu, que sou amante da luta livre, e o primeiro cara do qual eu virei fã foi o Undertaker, cheguei a pensar nesse ponto, imagina um cara que não gosta e quer fazer coisas contra a luta livre. É. Dá pra ficar falando aqui um dia inteiro. Ah, mas eu queria falar mais uma coisa. Nossa senhora, fala então, Igor. Ronaldo. Vamos continuar aqui. Ah, não. Kevin Nash foi suspenso das gravações do Impact. Obrigado. E ele sofreu uma questão muito interessante aqui, que foi... Tudo estava criado na promo, pelo roteiro, de que ele teria que colocar a culpa da contusão de Chris Sabin na equipe World Limit. Mas só que ele, no meio do negócio, parece que deu uma zica nele lá, ele falou mal da TNA. Criticou a TNA, né, em vez de falar mal do World Elite. E a Dixie Carter, junto com a galera da TNA, resolveu dar um tempinho aí pra ele esfriar a cabeça e tal. E ficar em casa um bocado, pensando no que falou. Caramba. Obrigado, TNA. Tá certo. Ele já não é o primeiro caso dele, de dar piti nos bastidores, né? Já teve alguns probleminhas em relação a isso com o Kevin Nash. Ele é muito estrelinha, muito meninão, tá ligado? E agora acabou tomando. Mas ele falou isso daí na hora de fazer, na hora da Mixkill mesmo ali, no momento crucial. É, dizem que foi na hora do Mixkill. Faz tempo que eu não vejo Impact, então não sei te dizer ao certo. O garoto, bicho. Aí o bicho pegou, ele pediu uma suspensão. E parece que foi lá. Não, aí a TNA também é burra pra cacete, né, bicho? Era não, aí, né? Eu não sei, velho. Eu não vi o programa. Tô passando aqui a notícia, passou. A gente confere isso depois. Mas é. Eu prefiro nem dar atenção. É o Kevin Nash, quem se importa? Pô, é. Kevin Nash, cara. Kevin Nash, grande diesel, né? Grande também barraqueiro de bastidores aí, mas não tem problema, não. O que mais que a gente tem aí de legal? É, tivemos também uma história assim, que todo mundo já devia ter imaginado que aconteceu, que foi a TNA tentou assim, negociar um contrato com o GBO após ele se retirar no WrestleMania. E o GBO também confirmou que recentemente a TNA tentou novamente conversar com ele, tocar em questões de wrestling, mas só que o próprio já se conversou e disse que não está interessado em voltar pro meio, falar assim. Ah, JBL, né? JBL, não. Eu podia voltar por canto também, né? Deixei ele no canto ali só olhando, que também não adianta muita coisa. Não, eu acho que ele já não tem mais a... Ele não é mais na época de Bradshaw, né? Que era parceirinha do Farouk e tal. Ah, mas pra entrar e fazer historinha ridícula, meu, eles já estão sem história pro Carlito, que é um cara que tá bem... Que luta pra caralho, eles estão sem história pra colocar alguém que já tá trabalhando, pra que vai contratar gente de fora? Puta que pariu. Tô falando da TNA, velho. É. Tô falando da WWE. Que seja também, a TNA também tá com tanta história que o cara deles até tá mudando a história em cima do ringue. Tá ótima coisa no Pro Wrestling por lá. É, lá tá complicado, cara. A situação da TNA, esse negócio de ficar, sabe, correndo atrás dos veinhos, né, pra fazer historinha e tal, já... Sabe? É, contrata Dawn Mary, contrata o Hacksaw Jim Duggan, ou tira ele lá da WWE, contrata, deixa eu ver como é que é o nome daquele outro velho lá que tava com o Mark Henry, que eu não lembro o nome dele agora, bota ele pra lutar também, isso, coloca toda a geração antiga, pra que se preocupar com os novos? Não, os assim, novos são lixo. Não, assim, ó, se for pra pegar umas lendas fortes, sabe? Eu até acho legal pra você dar uma valorizada, mas, pô, a gente tá falando dos Estados Unidos, um país que deve ter quantos lutadores, cara? Quantos pro wrestlers? Tem milhares e milhares, como já não, tiveram. Mas, Marcos, a questão não é essa, a questão é que os caras estão jogados de canto, sem preparamento, sem porra nenhuma. Simplesmente eles vão lá contratar e colocar em cima do ringue. O cara faz uma cagada, suja a imagem dele que ele já tinha e pronto. Pô, o Rod Piper quer coisa mais humilhante do que ele apareceu esses tempos na TV, pô. O cara tinha um físico do caralho, tava pra caramba. Fazia um personagem muito bom, agora subiu lá de sunguinha com a barriga maior do que a tua, fazendo porra nenhuma, só que com a imagem dele, velho. Olha, você primeiro vai tomar no seu cu, tá? E segundo que é o seguinte, por isso que eu tô falando das lendas grandes, tá ligado? Porque sim, essas... foi uma lenda grande. Não, mas eu tô falando das que estão até hoje. Esses caras que estão se cuidando, tá ligado? Ric Flair. Ric Flair é uma puta lenda porque até o final tava lutando. Ele entendeu? É lutador lenda, ele não é, nunca foi puto. Ele entrava vestido meio que nem uma puta, mas ele nunca foi puto. Tá engraçaralho você hoje, hein, ó, meu querido. Tá, hoje tá complicado, tá empolgado, né, com o seu retorno e tal. É, tive até musiquinha de retorno aí. Tô feliz com a homenagem, né, filho? Tem que fazer minha parte, né? É, tá certo, tá certo. É, Ídio de Rei Mistério, que é, poderia, é, que é primo do Rei Mistério, né? E filho é Ídio de Rei Mistério. Não é Ídio, cara. Ídio é duro pra mim, porra. Aí vocês já estão falando de pederastia. Ídio. É Ídio. Não, é Hijo. Hijo, filho. Ah, o filho do pai dele, pronto. É, o filho do pai dele. É, poderia assinar com a CMLL. Vale lembrar que, aqui por informações do nosso amigo Márcio Reginato, ele já fez algumas excursões pela América do Sul e tal, e chegou até numa questão muito interessante, que na Bolívia eles anunciaram ele como se fosse o Rei Mistério da WWE. Ixi, olha que... olha onde ia ser também, né? Mas no final dizem que nem ele, o Ídio, foi, que foi um chileno que fez o cara pra poder, tipo assim, meio que maquiar o negócio no final. Só ficou uma merda. Marcos, você lembra muito bem daquela vez que a gente fechou no circo que tinha um Kiko lá que vende o personagem da América inteira, que é o Kiko. Por que eles não podem colocar o chileno de mistério? Já tem Kiko chileno? Peraí, olha, vou te falar uma coisa. O pior do que você levar o primo do Rei Mistério na Bolívia pra vender como o Rei Mistério é você levar um pirata que se passa por primo do Rei Mistério pra... Puta que lá, nem a Bolívia, né, cara? Oh, beleza, depois os caras falam, não, vocês são preconceituosos. Não, pô. Não é, cara. Contra fatos não há argumentos. Los bolivianos, los reis misterios, los masters de la máscara. De máscara todo mundo fica igual, né? É, verdade. Esse é um negócio. Como é da família, então já tá tudo igual. Também tivemos aqui que uma notícia que Mickey Rourke queria lutar no WrestleMania 25. No entanto, ele teve um problema aí com a questão dos contratos que ele tinha pra filmagem do filme Iron Man 2, que acabou impedindo de aparecer lá por mais tempo, né, pra uma luta completa. Vale lembrar também que o autor da biografia de Mickey Rourke deixou claro que uma opinião que o Mickey tem. Ele falou assim: Mickey tem um grande respeito pelo chairman da WWE, Vince McMahon, e disse que ele é um homem que transformou um esporte de gordos em traje de banho num concurso para atletas. Olha, não, isso daí é verdade. Se a gente for ver, é verdade. Se não fosse o que o... Fosse... Gordo com roupa de banho. Não, você não vê na época do passado como que era o negócio? Nem imaginei você lutando com roupa de banho. Ia ser bem legal. Tivemos aí um problema aí com Eric Young, que teve que passar por uma cirurgia. E ele teve uns polípulos nas cordas vocais. Que o quê? Não é. Ah, velho, umas paradas na corda vocal. Você vai falar assim, folículos, foram isso? Folículos? É. E ele ficou falando assim também? Olha. É, vem disso, esse jeito dele falar com... parecendo que tá rouco e tal. E são formas não cancerosas aí que ocorrem pelo uso excessivo da voz ou reações alérgicas ou alguma coisa do tipo. E não morreu? E não, ele não morreu. Por que ele tá mandando notícia? Vamos falar de quem morreu. A notícia é que ele operou, velho, que ele vai ficar longe das gravações por um tempo. Ah, tá, então tá perdoado. Vai, então tá bom, então você cala a boca e espera eu falar o resto. Ao respeito, de algum merda. Outra coisa aqui que vale a pena comentar é que teve um comercial aí da Skin Carioca que andou passando por esses dias aí agora, que teve aí como membros, que era uma família de lutador, estilo de luta livre e tal, que usava máscara, bem parecido com aquelas coisas de mexicano e tal. Sim. E teve a família era composta aí pela Bia, da BWF, o Juarez, que é o demolidor lá do GDR, e das garotas que foram convidados. É, esses garotos não tem nada a ver com isso, já deixar claro, não são da luta livre, tá? Desculpa só um segundinho que eu saí, então eu não peguei, estava falando da Skin Cariol, né? É isso aí. Ah, foi eu que postei, tá vendo como eu sou esperto? Eu entrei em contato com a Bia e ela falou, realmente tinha sido ela que tinha gravado, inclusive essas fotos estão no Orkut dela, não sei se é disponível para todo mundo visualizar, ou se só para amigos, mas aí visite o Orkut dela, que tem bastante fotos da sessão lá. É isso aí, acho que é no Orkut oficial da BWF dela, né? Então acho que isso é acessível pra todo mundo. A WWE também aproveitou esse momento de nostalgia que o Hulk Hogan teve vivido pelo mundo aí. E também fez um comercial de Carioca? Não, eles não fizeram um comercial do Hulk Hogan. Eles resolveram que era hora de lançar um DVD do Hulk Hogan. E assim, parece que já estava muito tempo já na gaveta e tal, já estava praticamente pronto, e eles resolveram, com as últimas notícias aí de turnê e tal, usar um pouco dessa imagem aí do Hulk Hogan. E coincidentemente, a notícia do lançamento do DVD, que é um DVD que seria assim, que eles julgam ser a maior coletânea sobre o Hulk Hogan até hoje, dois ou três dias depois saiu a informação de que ele tinha sido contratado pela TNA. Sim. Então digamos que não foi um horário, uma hora muito apropriada, assim, então parece que a WWE não tá dando muita ideia pro DVD ainda não. Ou que as coisas estão fluindo de acordo com o Nós Paga, vocês fazem, todo mundo pensa que é briga de federação, mas estamos todos juntos. E teoria, hein, cara, esse negócio já tá dando no... Justamente. Agora... É, né? Não, mas na realidade, é... Não sei se seria teoria da conspiração, ou que putaria que vai ser, chega a ser isso. Mas, meu, tem ligação, não é possível que as coisas acontecem tão assim, cagada uma em cima da outra, não sei que os caras têm sacadas muito rápido. Tipo, eles vão lançar DVD, então vamos contratar. Ah, eles vão lançar DVD, então dá um bico na bunda do cara e manda ele pra rua. Puta, eles vão contratar, agora chama de volta. Tipo, não tem como trabalhar rápido assim. Ainda mais uma contratação de um cara do nível do Hulk Hogan. Isso tem que ser muito planejado pela empresa e nada foi divulgado antes. Sempre que alguém fala que vão contratar alguém, daqui a 3 meses a WWE vai contratar o dos caras Júnior e Psicodélico Júnior, que são filhos do sobrinho dos Máscaras, lutadores. Meu, eles já antes já tinham tudo planejado, que nem foi feita a brincadeira na comunidade. Todo mundo já fica sabendo, um mês antes. O do Hulk Hogan simplesmente aconteceu, pumba, tá contratado. Tipo, pouquinho depois que anunciou que ia ter o DVD. Não funciona tão rápido assim, não sei. Não, a negociação não devia se arrastar por muito tempo, mas eu acho assim que caiu, assim, a notícia saiu pouco tempo depois, então eles, parece que eles deixaram assim, parece, pode ter notícias de que já haveria uma ideia de DVD, deixaram pra julgar assim, logo depois e tal, meio que pra queimar mesmo. É, sei lá. Você sabe que a WWE tem uns probleminhas aí com o Hogan já de um tempo, né? Aquela época. Mas nós sabemos que pessoas que vivem de dinheiro, o dinheiro resolve os probleminhas. Não, até aí se fosse assim, o Randy Savage tava numa boa com os caras, tá ligado? E não tá tão assim não, tá ligado? Ah, você não sabe? E fora, não. Que foi isso? Tá sendo muito zina, tá ligado, mano? Você tá falando muito assim, tá ligado? Não, desculpa. É força de expressão. Você topa? Vamos cair pra dentro, mano? É nóis. Topo. Nós vamos. Mas então, o Hogan teve aquele problema da... Foi uma audiência, não sei, aquela investigação, né, que a WWE tava usando os esteroides, sabe? O cara foi lá e depois contra a WWE. Então, queimou a imagem do cara já daquela época, entendeu? Até hoje os caras não têm, acho que, confiança o suficiente pra lançar o bagulho assim na hora, cegas e tal. Esperaram mesmo até o último pra ver o que acontecia. Até porque tinha... Mas até porque o Hulk Hogan nunca usou esteroides. Basta você olhar pra ele que você sabe que ele nunca usou. Não, lógico que não. É injusto anunciar que o cara fez uma coisa dessa. Não, jamais. Que jamais, cara. E você vê que já tinha o negócio da turnê do Hogan rolando, né, em novembro aí. Parece que vai ser concretizada logo, não sei a data certa, mas era agora nesse mês, entendeu? E os caras já estavam tentando desfalcar nego, né, da turnê do cara. O Maga, que foi recontratado, vai mofar ali na FCW, né, o garoto. Mas não tem problema, você vê, é normal. Os caras não confiaram e esperaram até a última hora. E fez certo, porque agora já pensou divulgar o nego que tá indo pra TNA? Agora eu não sei o que é mais triste pro Maga, ficar jobando ou ficar em casa coçando sem ganhar nada. Acho que é melhor ficar jobando e ganhando dinheiro, né? Não, acho que ele deve estar ganhando, né? Se tem um contrato lá, sei lá, bicho, pra ele aceitar, eu acho que os caras ofereceram um saláriozinho fixo, né? É, então, é justamente isso. Ou ele fica em casa sem fazer porra nenhuma, ou ele fica lá fazendo eventozinhos pequenos e ganhando dinheirinho dele fazendo o que ele sabe, né? É, eu tenho que procurar. Quer dizer, ou fingindo, né? Porque, nada... bom, não vamos entrar nesses méritos. Eu vou procurar ver lá na CFCW tá com ele participando, sei lá, ou se ele tá mesmo encostado por causa daquela treta da reabilitação, mas tudo bem, pega nada não, a gente vai ficar sabendo disso, a gente fala disso depois. Ou não, exatamente. É, então vamos aqui dar continuidade, o Booker onde? Na sua casa. Ah, tá. Todo mundo indo pra aí. Maravilha, Alberto. Todo mundo aí. Cachorros, o Booker T está fora da TNA, né? E surgiram rumores aí de que ele não acertou um contrato aí com a TNA e tal, e outros rumores de que ele estava brigando mesmo com a empresa, com as decisões que a empresa estava tendo para ele e tal. E de um dia para o outro, o site oficial da empresa tirou ele do roster, né? E surgiram aí rumores de que ele já teria com negociações avançadas com a WWE. Foi a questão. Novidade, cara. Olha só, saiu de um, vai pro outro. Puta que pariu, velho. Foi a questão que eu comentei outro dia com o Marcos, de que Será que ele estaria mesmo? Acho que foi até no último podcast que a gente gravou, nós dois e tal. Será que ele estaria mesmo? Porque lembramos aí que o Michael Reyes, que foi o problemática da saída do Booker T, né? Can you dig it, sucker? É, então... Cara, é o que eu tinha. A gente tinha comentado sim na última edição sobre. Tinha, mas sobre não tinha esse assunto. Tinha ainda. Só rumor, né, de que ele ia sair. É, só tinha. Eram, por enquanto eram apenas rumores, agora parece que foi se concretizando o negócio. Então. Olha, é só se ele for pro Raw, né? É o único jeito. É. Ele não vai. Ele não vai pro SmackDown encontrar aquele cara. Não vai. Eu acho que não. Vai saber. O que o dinheiro não faz, né? Então, é uma justamente, questão. Né? Como já disse, o desprovido de altura aí. É verdade, cara. Grandes citações de Igor Lopes. Furacão do anão filosofia também. É isso aí. Olha, eu mando vocês tomando com vocês ficam bravos. Não, não, cara, você não ficou me zoando até agora, a edição toda, então. Mas você já se zoa sozinho, não precisa zoar, só comenta sim, o que acontece. Você não aguenta, não bota pilha, filho. Não é assim, não. Igor não manda porra nenhuma aqui, vambora. Eu mando sim. Ah, você manda. Quando você topado. É. Tem uma notícia aqui falando do retorno do Edge, né? Que a WWE tem lutado muito para que ele volte antes do WrestleMania 26 e que possa aí estar criando uma feud, uma coisa assim. Vale lembrar que o Edge sofreu uma lesão no tendão de Aquiles em julho deste ano e que tá fora até desde esse tempo. Se eu não me engano, ele passou por uma cirurgia também, né? É, eu acho tendão. Que ele já fez uma cirurgia para reparar aí o tendão de Aquiles, que é o matador. Legal, hein? Ah, eu perdi. Não, eu só não quero mais falar, não. Não dá, cara. Não quero mais falar. Agora eu não quero. E deu de Aquiles matador. Pô, Marcos, não tinha uma piada menos sacada assim pra fazer, não, cara? Já falei isso, engraçado, vem do berço, mano. Tá bom, cara. Desculpe. Não, mas falando seriamente agora, o Ed, acho que mais do que cirurgia, reparação, qualquer coisa, ele ganhou mais que um descanso muito bem-vindo e na hora certa, viu? É merecido. Porra, o bicho já tá aí trabalhando faz, vai, 10 anos que ele tá na WWE, 10, 12 anos, e trabalhando sem parar, sem descanso, sem folga. A gente vê que mesmo desde quando ele começou pequenininho, ainda apanhava, já depois que cresceu, virou main eventer, fez pay-per-views e o caralho a 4, nunca teve descanso. Agora foi, rompeu, mas tipo, foi como se o tendão tivesse pedido, pelo amor de Deus, me deixar descansar, né? Puta que lindo, cara, eu gostei desse pensamento seu. Mas é complicado, o começo dele foi pauleira, entendeu? Sim, fez a WCW chopando. Não, e outra, cara, quando ele entrou no main event também, o começo era hardcore match, table ladders and chairs e tal, entendeu? Sim, Edge Christian, o bicho pegava, cara, então acho que tá merecido. E pra nós que já treinamos luta livre, a gente sabe que só treinar já desgasta, imagina você fazer 4, 5 shows por semana, fora treinamentos, viagem, o cara 4, isso por mais de 10 anos seguidos, sem folga, sem nada. Você imagina como é que fica a situação do cidadão, né? Tem a sobrecarga. A gente teve o caso do Kurt Angle, que era campeão olímpico e fudeu o pescoço, e pô, WWE não dava descanso pro cara. É, isso inclusive, uma curiosidade, eu achei a luta do Kurt Angle nas Olimpíadas, é uma luta bem chata, tá? Não assista, não precisa assistir porque não tem nada de legal. É pro wrestling amador, né, cara? Mas tem lutas de pro wrestling amador que são muito legais e muito técnicas. A dele foi realmente chata, eles ficaram se encoxando um tempão e não foi legal. Eu tô dando aula de luta de pro wrestling amador no Centro Olímpico aqui em São Paulo. Peraí, você tá fazendo aulas de wrestling amador? Fazendo e dando aula no Centro Olímpico de São Paulo. Peraí, você... Ele tá fazendo e dando. Boa, essa sem graça veio do berço. Peraí, você tá querendo me dizer que você é professor de wrestling amador? Sim, tecnicamente sim. Essa é pra não. É. Hey, Louis! Yeah? Is that you? Yes. Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man? Well, sure could. One, two, three, four. Vamos mudar segmento aqui nessa bagaça. Sim, então volte, Ed, e fique feliz e bem com seu tendão de Aquiles, e vamos todos aguardar pela sua volta. Tá. Ou certo. Não, eu acho que ele retorna, ele vai demorar. Eu sinceramente espero, porque eu gosto dele. Ah, eu também, cara, é um ótimo lutador. Mas vamos. Não, mas eu falei primeiro, então eu gosto mais. Tudo bem, então, você quer Tiet, problema seu. Vamos dar segmento aqui nesta bagaça. Ah, mas agora eu vou falar. Taca a boca aí. Tem paciência comigo. Tá bom. O Colin Delaney pode estar voltando pra WWE. Isso foi uma afirmação que o próprio fez durante o post no seu Facebook. E ele esteve nas gravações do SmackDown semanas atrás e confirmou que talvez poderia estar voltando pra federação. Ai, cara, ele falar que esteve lá e que provavelmente vai ser contratado, muitas pessoas fazem, não precisamos entrar em detalhes, mas tudo bem, continua. Justificando o refrão da música, né? Justificando aquela partezinha especial da canção. É, não tem como, só sabe falar disso. Parece uma obsessão, mas tudo bem. Continue, o Irã estava falando, interrompemos-nos. Isso é eu que é aritmética. É, por favor, Irã, conclua. E ele disse isso e eu acho muito difícil ele voltar, visto que o personagem dele não teve uma questão assim, um segmento bacana que desse uma moral e tal. Ele só apanhava, era tipo um saco de pancada e eu acho que não vai enrolar não. Não, cara, se o Colin Delaney voltar pra WWE, ele vai fazer o que lá? Se até Carlito tá sobrando, velho, então. Não, imagina o Colin Delaney, os caras não iam colocar o cara pra ser um high flyer da noite pro dia, não. O cara foi lá e fez um papel ridículo, foi ridículo o papel do cara, tá ligado? Apanhou pra cacete, apanhou do Kali, apanhou do Mark Henry, tá ligado? Colava no ringue de bandagem. Até do Batman ele apanhou. Puta... Meu, é uma vergonha, cara. Você até do Igor ele apanhou. Não, é capaz, viu? É capaz. Não, não exagero, não, vai. Eu não consigo alcançar a canela dele. Pode parar de graça. Eu não consigo humilhar, mas você quis, então tá bom. Né, sem graça vem de berço, né? É, justamente. Tá Jeff vendo? Hart voltou pro Twitter. Pra galera aí que é fã do Jeff Hart, depois que ele foi preso com porte de drogas há alguns meses, ele suspendeu as contas dele aí na internet, tanto Twitter como Facebook, quanto MySpace, e fechou tudo e falou que não ia falar mais com ninguém. Mas meses depois que a poeira baixou, ele reabriu o Twitter dele no mesmo endereço que usava antigamente, que era twitter.com/jeffhardbrand. É, que era... Não tem como ele ficar longe, né, meu? Não, mas resumindo bem, grandes bostas que ele abriu o profile e não tá falando com ninguém, até agora. Entendeu? É, justamente, ele teve uns 2-3 posts que eu vi. É, acho que nem isso. Ele parou. Tem posts, que legal. Além de transportar droga, ele transporta Porsche também. É, ele tem posse e teu pai tem terra. Eles vão abrir uma empreiteira junto. Meu tá pai tem telefone, seu burro. É. O nosso amigo Tranquilo, Quinta, teve uma séria lesão, parece que nos joelhos, e está de fora aí das programações da ROH para novembro. A lesão aconteceu no dia 28, numa luta contra Kotaro Suzuki. Eu não conheço, mas vale a pena a galera tentar achar um vídeo aí pra poder deixar nos comentários. Lesão de joelho é bem sério, realmente afasta o atleta por um bom tempo, até porque pro cara andar pra chegar na arena pra lutar, ele já usa o joelho, então é algo bem complicado de se trabalhar. É, normalmente é uma das que requer mais tempo de descanso depois de lesões de ombro, né? Que lesão de ombro depois que forte uma vez, deu pra vida inteira, que o ombro é uma de arrumar. É. Mas ele estando com o joelho zoado aí, é bom que ele descanse bem pra voltar inteiro, porque fazer combates do nível que ele faz, da pancadaria que ele faz e com o impacto que ele faz nos combates, se ele voltar com o joelho bem a boca, é capaz de ele acabar fudido mais ainda e não voltando. É verdade, e você falou de ombro? Um exemplo bom, Ricardo Tadeu, né? Que tem. Ricardo Tadeu, o ombro dele sai até hoje. Não, tanto que o pessoal, se reparar bem, vai ver que por debaixo da roupa dele ele amarra. Ele passa um paninho ali, tipo uma Tereza, né? Amarrando forte o ombro para que ele não saia do lugar, porque ombro zoado e com o tempo vai piorando. Né? É, a articulação do ombro é tida como a mais frágil e mais. Tanto a mais simples como a mais frágil do corpo humano. Exatamente, e o joelho não fica atrás justamente pelo esforço que o cara precisa no joelho, acho que pra qualquer esporte, né? No caso do joelho é até um pouco mais, digamos, mais sossegado, porque ela tem por causa do tendão do quadríceps terminar em cima do joelho e fazer essa proteção em cima, ele tem uma proteção a mais, ele tem mais músculos e mais, digamos, ligamentos envolvidos. O do ombro é uma coisa bem mais simples, só que o do ombro é mais difícil de você trabalhar e a ligação é bem menor, então qualquer coisa que acontecer ele já pode mandar pro saco. É verdade, mas em todo caso, então, uma boa sorte pro Kenta, né, que ele se recupere rapidamente e que não esquente, não é? Verdade? Não é. Vamos lá pro segmento aqui. Teve uma notícia aí que a WWE estaria programando uma storyline aí para a saída de Shane McMahon. E essa storyline aí ficou... O Rei chegou a fazer ela, pelo que a informação que chegou, o Rei chegou a fazer ela e tal, para ela ser desenvolvida no SmackDown, mas ele ficou meio assim... receioso de colocar ali em prática e tal. E também essa saída do Shane tá sendo mal explicada. Muitas pessoas chegam até o Triple H, que é uma pessoa mais próxima da família, entre os lutadores. Como é mulher do homem. Ele chega até entrar na família, né? Justamente. Com todos os sentidos. Eles estão perguntando pra ele o que de verdade aconteceu com o Shane pra ele tá largando a WWE, né? Porque a situação foi muito mal explicada. Propaganda partidária obrigatória. Vamos sair da nome para a mamãe. Depois que a mamãe estiver no Senado, nós ganhamos dinheiro com a velha e volta a trabalhar com a luta livre. Não, olha, eu acho que não. A gente comentou sobre isso no último BWF Combate, né? Eu e o Vinícius e tal. E o Vinícius levantou um ponto interessante. É mais estranho ele, sabe, sair assim só pra dar suporte pra mãe, entendeu? Acho que não vai conseguir muita coisa, não. Acho que essa saída dele tá realmente mal explicada até o momento, viu? Tá muito estranho. Eu sei lá, eu acho que ele meio que saturou do negócio, tá querendo dar um tempo. Eu acho que é isso mesmo. Ele tá querendo trabalhar com um papai é a coisa mais chata que existe nesse mundo, pode ter. Eu e Igor podemos dizer com total propriedade. Olha que bom, hein? Tá vendo? Temos alguma coisa em comum ali da amizade desgramenta do Marcos. É verdade. É alguma coisa de conforto, né? Tivemos uma informação aqui de que o Giant Gonzalez, né? Argentino, que lutou na WWE e WCW, está numa situação muito, muito ruim, que mostra que o wrestlers, quer dizer... Os lutadores. Não, mas diga lá, a situação dele tá feia, porque é o seguinte, ele tá vivendo numa escola na Argentina, ele tá de cadeira de rodas e já tá usando uma máquina pra hemodiálise, a Federação Argentina de Basquete, né, que ele já foi jogador de basquete, viajou até o lugar onde tá morando, né, que não pode chamar nem de residência direito, não, pra doar eletrodomésticos, roupas, medicamentos e tal, e... ele deixou um depoimento que se sente muito agradecido com a solidariedade da Federação Argentina de basquete e que é bom que eles também lembrem dele nessa parte da vida dele, né, que está uma situação muito complicada. É verdade, e cara. Ele deixou claro que a questão é que essa informação saiu no site da Federação Argentina de Basquete. Vale lembrar que o gigante Gonzalez foi um dos poucos que quase chegou a derrotar o Undertaker. É verdade. Na WrestleMania 9, se eu não me engano. Foi. Ele chegou a derrotar o Undertaker saiu de maca e voltou e derrubou ele. Teve umas doideiras assim. Mas tava combinado um final diferente, não aconteceu. não sei se foi isso, mas esse negócio do WrestleMania 9 foi bacana. Até falar pro pessoal aí que não assistiu, assista, que foi um dos... acho que um dos WrestleManias mais bacanas da época clássica da WWF que teve, cara. Eu acho que foi bacana, o visual mesmo, a arena, né? Aquela coisa bonita. Mas você vê a situação do Giant Gonzalez, como é que tá. Pra ele, é complicado porque não é só a diabetes que é o problema. Pelo tamanho do garoto, fica complicado. O cara, quando já tem esse tamanho, já é uma doença, que é o gigantismo, né? Isso já complica. Ao contrário da minha doença, nanismo. É verdade. Toda do Marcos, barriguismo. Opa, com certeza. Toda do Irã, esquisitismo. Aquela de filha da p***ismo você não conhece, não, né? De vez em quando eu ouço falar, mas a minha mãe não tem nada a ver com o assunto, pô, deixa ela quieta no canto. Tá certo, então deixa-me concluir aqui. Bom, você vê que o André the Giant sofreu com isso, com o problema do gigantismo, acabou morrendo do coração, né? Porque o coraçãozinho tem que trabalhar ali pra bombar sangue naquele corpo imenso. E agora já é um problema de diabetes, já é bem grave no, Giant Gonzalez, você vê que o cara tá de cadeira de rodas. E a WWE não está fazendo absolutamente nada. Será que é porque o cara é latino? Será que é porque, sei lá, os caras não estão nem aí mais pros freaks e tal? Eu acho, cara, porque tipo, já foi muito tempo que o cara tava na WWE. E isso já, tipo assim, a galera já meio que já deixou ele pra lá, entendeu? Já foi embora, já ganhou a vida dele e tal. Os galera deixou ele pra lá. Não, mas eu não acho. Dá uma ajudinha, não vale nada, não é demais, não. Não, não vale nada, cara. Mas ele foi um dos grandes caras que, se não fosse ele, o Undertaker não teria 15 vitórias no WrestleMania, 16, ou seja lá quantas ele tá. Ele não teria história. Tem que ter reconhecimento e dar valor, sim, senhor. Exatamente, e olha, peraí. Você tem que ver também que o povo americano não é igual ao nosso, ele não pensa igual a gente. O povo americano, velho, é mais direto. Eles pensam assim, se eu não ganho dinheiro, beleza, se eu não tô... Beleza, vai se fuder. Então, tipo, eles querem saber mais do dinheiro dele do que da vida dele. Eles não têm esse pensamento igual os latinos têm de ser, como diz, solidário, né, com as pessoas. Não, mas agora excluindo, vamos excluir ali o público, o grande público, vamos pensar direitinho na empresa. A WWE, você vê, ó. O Kali também é um gigante e tal, bababá, acho que até maior que o Giant Gonzalez, não sei. O cara. Vou confirmar que agora pra você. É, você dá uma confirmada enquanto eu vou seguindo aqui minha linha, olha só. O cara tem um problema no joelho também, porra, com aquele tamanho não é de se estranhar, né? Beleza, o cara tem um problema no joelho, a WWE mesmo pegou, deu um descansinho pro cara, mudou o cara pra face, entendeu? Diminuiu a carga do cara de trabalho, poxa, bicho, tratando o cara bem pra caramba. Eu acho que na hora que ele for embora, de vez, ele não vai tomar um pé desse tamanho, não. Que nem o Jet Gonzalez tá tomando. Tá sendo não, dá pra entender, né? Não dá pra entender porque que o Jet Gonzalez não tá sendo bem tratado, né? Tomando um pé do tamanho dele, praticamente. Não, exatamente, porque, poxa, um personagem daquele tamanho, sabe? Como tinha o Jet Gonzalez antes de surgir um Kali da vida, até um Giant Silva. Porra, bicho, o cara foi um show ali, entendeu? Podia não lutar bem, até porque, meu, nenhum gigante luta bem. Entendeu? Nem o Kali, nem o Gonzalez e nem o Silva, nem o próprio Silva, entendeu? Mas porra, bicho, pelo entretenimento, é um puta valor, cara. Então eu acho uma sacanagem o que tá acontecendo aí com o Gonzalez mesmo. É isso aí, agora eu confirmei a informação aqui. Diga. A altura do Kali é 2,21. Sim. E a altura do Giant Gonzalez é 2,44. Você tá maluco, meu querido, bicho. 2,44 metros, Giant Gonzalez, bicho. É, tá vendo? Claro. É o Marcos comigo em cima dele ainda. Eu acho que não chega, hein? E se bobear, eu também. É. Não, Irã. Aí vara de escada de bombeiro também já é apilação pro cara. Bom, esses caras que são anão, velho, senta na cadeira do TV. Eu sento na cadeira do TV mais baixa. E eu fico do tamanho dele. Vai, chega. Todo mundo já sabe desse assunto, chega pra lá. Pode sentar eu, você e mais dois de você, um de cada lado, não dá o tamanho do Marcos. Dessas diferenças nós já sabemos. Oh, legal, né? Mas agora vamos seguir aqui, vamos parar com essa situação de gordo, porque eu já tô ficando incomodado. O Hulk Hogan foi pra TNA, né? Vamos falar disso agora. Exatamente. Cala a boca aí, você não manda nada. Calma que tem, tá, que tem um temperinho especial ali por cima, calma e aí. Vale lembrar também que teve aí uma questão de que rolou um boato de que a audiência do Impact aumentou 20% com a questão dele estar lá. E também tá rolando uma história aí de que ele não é um lutador comum. Exato, aí que o bicho pega. Meio ele que é o Batman. Meio que sócio da TNA e de que... A negociação com ele foi feita direto com o dono da TNA, que eu não me lembro o nome agora. E ele tem mais poder do que a Dixie. É, bicho. Na bagaça. Eu já suspeitava, na boa, eu já suspeitava. Olha, você vê, o cara do... Pode ser, olha, eu não gosto do Hogan. Eu vou ser sincero, não gosto do Hogan. Mas é aquilo, mesmo não gostando, temos que reconhecer o poder que a pessoa tem. E realmente o cara tem um puta poder no mundo do pro wrestling. Pro cara entrar na TNA... O que tá fazendo uma audiência aqui, ó? Esses 20% aí não fez a audiência da TNA ser maior que a WWE? Pro cara entrar numa empresa dessa, o cara tem que entrar com algo mais. Com certeza. Entendeu? E aí eu não duvido desse modo, não. E eu falei, o Hulk Hogan, porra, como é que alguém ia comprar o Hulk Hogan assim tão fácil pra colocar ele de volta pra trabalhar? Exatamente. Isso é difícil demais. Eu não duvido desse boato, não. Até porque ele só ganha com isso. Se ele quiser fazer a tour dele mais rica ainda, ele pode levar a TNA, alguns caras do roster da TNA junto. Pode colocar os caras que estavam pra trabalhar com ele pra trabalhar na TNA. Ele sendo parte, parcialmente dono do bagulho, ele faz o que ele quiser. Exatamente, e aí que eu tava pensando justamente nesse ponto, porque como o show da Hulkamania, né, que ia lá rolar na Austrália, ainda não começou, não rolou ainda, dá tempo de aparecer ainda alguma contratação surpresa para esse show que venha da TNA. Entendeu? Agora que o cara tá lá dentro, se o cara realmente tivesse poder que o boato tá rolando, tá espalhando por aí, eu acho que logo logo aparece. Dá tempo ainda, então a galera que fique de olho nas notícias, porque ainda pode acontecer alguma coisa nessa jogada. Entendeu? O bicho sim, vai. Sim. O bicho sabe pode até pegar, se McMahon vai ser assim, contratado? Oh, com certeza. Vai ser contratado e vai levar teu pai pra fazer a abertura dele com os interfones. Por que você envolve minha família? Eu não tô gostando desse assunto, mano. Não tô gostando, tô falando sério agora, não tô brincando. Tô falando sério, não envolvo família de ninguém nas conversas, então não envolvo a minha também. Não, cara, isso é uma brincadeira. Não, tô falando sério, não tô brincando. E eu já falei, nunca leve as coisas que eu falo a sério, então deixa de ser tonto que você sabe que eu tô sendo irônico, seu besta. Como assim? É tão besta quanto eu. Cara, conseguiu me deixar um pouquinho gelado, mas tudo bem, vamos seguir aqui na... Pô, direito até a pegadinha do malandro aqui nessa edição, o bicho tá pegadinha pegando. Pegadinha do anão, tá vendo? Eu já tenho três quadros, já tenho o furacão do anão, o momento filosófico e a pegadinha do anão. É, vocês estão ficando pra trás, hein? É bom vocês começarem a acordar. É complicado, mas... Tem que ter um palhaço no meio. Tem que ter. Bom, vamos então seguir aqui o negócio, né? É, a questão também agora é dar um recado pra galera aí que gosta de assistir a ECW no FX Brasil. Ô, canal bom, hein? De que os horários mudaram e eu não sei te dizer ao certo se... Porque aqui temos horários o seguinte, na quarta-feira a ECW tá sendo exibida às 11 da noite. Mas eu não sei te dizer se a ECW das 11 da noite... É a SW de sexta-feira, de terça-feira, quer dizer, desculpa. Eu acho que não, muito em cima, porque os caras legenda, né? Eu acho que foi muito difícil pra legendar. É, mas, no outro horário, seria o horário de sábado pra domingo, né? À 1 da manhã. Que ficou ferrando. Vale lembrar que em algumas semanas isso pode variar, como teve uma vez que variou por causa de um filme, a SW foi pra 3:30 da manhã. E eu tive o prazer aí de assistir junto... A galera fica marcando aí no MSN pra poder assistir e nosso amigo Ken Kuba estava no meio aí. É, se garoto não dorme na hora que repetir de ano, aí eu só quero ver o bicho pegar aqui também, viu? Porque aqui a gente não vai dar desconto também não pra negada que não estuda, hein? É isso aí, mano. Se os caras estudantes não vai ter mais validade. É isso aí, cara. Não vai ter mais desconto aqui, não. É isso aí. Vai todo mundo tomar no cu. Eba, falei palavrão. Olha que bonito. Olha que beleza. Mas esse negócio da FX aí, você vê. Eu acho que tem uma semana de atraso, pelo menos. Justamente eu acho por esse que, negócio. Eu acho que, se eu não me engano, é passado a versão... Que é, passa no domingo. É a versão de sábado. De sexta, quer dizer. De terça, né? De terça. Isso. Não, de quarta. Esclerose múltipla, né? Não, de sexta. Não, de quinta. Não, tudo bem, senão a gente vai acabar confundindo quem tá ouvindo aqui, né? Mas eu não sei não, hein? Leva um tempinho pra legendar, não sei se os caras estão correndo. É, mas sai dando o site da WWE, vê o review do que aconteceu, se interessar você assistir as lutas no YouTube, senão você vai a merda, porque esse W não está agradando, então não tem que ficar discutindo disso. Nossa. Cara, tem gosto pra tudo, então você cala a boca. Mas uma coisa... Não seja bruto comigo. Deixa eu só esclarecer um negocinho sobre a programação na TV brasileira. A Synergex, quando veio pra cá, deixou claro que a missão dela era ajudar, né, justamente na volta da WWE pra televisão. Não necessariamente no SBT, independente de que canal. O negócio era voltar pra TV. Não sei nem se os caras vão arriscar voltar só no canal a cabo. Mas, já é um ponto. Tem um negócio da WWE, que eu não lembro o nome do negócio, era Street alguma coisa. Era pra recrutar... Não... Não era isso. Mas era pra recrutar uma galera fã de cada país pra ajudar também a dar sugestões sobre programa, como é que tá passando, que horário que tá passando, se tá legal, se não tá, se cortam, se não cortam, entendeu? E aí, eu tentei me inscrever, as inscrições do Brasil já estão cheias, entendeu? E agora, se a FX tá realmente dando esse passo aí, passar tudo na mesma semana, pode ser que os primeiros passos da Synergex estão sendo feitos aqui, né? Justamente. É, eu não sei como é que é, a gente tem pouco contato com a Synergex, né? O negócio mais é pra promoção mesmo. mas pode ser que esse operacional esteja já funcionando bem aqui, né? Esperamos, pelo menos. Agora vamos comentar uma coisa que o Anão adora, velho. Opa, o que que é? Vamos comentar aqui da questão da reportagem da BWF no Esporte Fantástico. É verdade. Que pra galera que não viu, vale lembrar aí, o Igor deu um drap no cara e tal, no finalzinho da reportagem. Bateu no repórter, olha lá. Se sentiu. Não, pulou ali do... Saiu pra fora do ringue lá dando aquela pirueta, aquela coisa linda, se sentindo... Passei de 1,5 metros, tá vendo? Opa, se sentiu ali o rei do mundo, né, cara? Pra você era um precipício aquilo, né? É, pelo menos eu consigo sair, né? Também consigo sair, ué. Sai do mesmo jeito que entra, ué. Então, tem problema, gente que não consegue nem entrar nem sair. Não, entrar eu consigo. Tá vendo? O problema... Não, o problema é que eu não tive tempo suficiente, mas agora que meu joelho melhorou, eu vou voltar, hein? Então você segura aí que o bicho vai pegar, hein? Peças de Marcão, vou ver se comprei. Não, vocês vão... não, isso aí eu já tô vendo desde a... Deixa pra lá. Não, tudo bem. Desde quando eu fui aí, né, amigo? Não, de antes. Quando você veio aqui, já tinha 2 anos de promessa. Não, que isso. Não era 2 anos. Bom, vamos lá. Vamos... A gente tá quase já no final, né? Estamos quase terminando aqui a edição. Vamos dar o prosseguimento aqui, que eu vi umas notícias aqui de última hora que vale a pena lembrar. Tivemos aqui o pôster do Final Resolution, que vai ao ar dia 20 de dezembro. E temos aí em destaque os Motor City Machine Guns. Muito Alex louco, poço, muito louco. E Chris Sabin. Sabin e Chris Shelley, isso mesmo. Vale lembrar que não temos confirmações de que esse, esse é o real pôster, né? Que não saiu o oficial pelo site ainda da TNA, mas grande possibilidade de ser. É, geralmente até porque quando aparecem os falsos, aparecem 1 ou 2 no máximo, então a chance ainda de ser é verídica, né? Então, mas é um pôster bacana. Esse daí pra original. Se for o pôster original mesmo, porra, bacana. Eu achei muito louco. Achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E algum evento também que tá programado aí para os próximos meses também é o Battle of Los Angeles, conhecido como Bola, né? Da PWG. Grande Bola. É o evento Marcos. Será ocorrerá em Reseda, Califórnia. E já está contando com a galera aí, como vamos pegar aqui Chris Sabin da TNA, El Generico, Brian Kendrick, Kenny Omega, Coach Cabana, Austin Aries e Alex Shelley também. Mas tem uma outra galera aqui que tal, que vale a pena dar uma conferida. E só mandando um abraço pro meu amigo Renan, que tá me devendo alguns DVDs, sabe, assim, dessas partes de lutas indie. Então vamos fazer um apelo no ar. Renan, grave meus DVDs, seu desgramado. Igor, me dá minha camisa da BWF também. Já te falei, vai cobrar quem tem que ser cobrado. Eu não vou citar nomes aqui, porque você já sabe muito bem com quem você tem que falar. Eu tô te enchendo o saco, Anão. Então vai a merda. Porra, legal. Então, tá bom. Pelo carinho. Mas vamos lá. É, tivemos aqui também umas últimas confirmações aqui pro... Dragon Gate, do evento da Dragon Gate americana, né, USA, do Open the Freedom Gate, que se realizará no dia 28/11, aí nos próximos dias. Já temos confirmado aí Brian Kendrick, Sima, Dave Richards, Mike Quickbush da Chikara, Matt Jackson, o Nick Jackson, o Yamamoto, Super Crazy, ex-WWE... mexicanas, o BXB Hook, que eu não conheço, não conheço. BXB Hook é muito bom. É? Eu não assisto a Dragon Gate. Muito bom, uma das grandes promessas da Dragon Gate, né? Temos também Jorge Rivera, Diggin Saw, Gren Akuma, Lince Dorato e... Dorato. Dourado. É Dourado, desculpa. Não é Dorato. É Dourado. É, ele tem o físico tão forte quanto o seu. Ah, não, quem tem o físico tão forte quanto o seu é o antigo Ricochet, que agora luta com outro nome lá que eu esqueci. É, e temos no final o Johnny Gargano. Nossa, o nome esquisito. Gargano, acho, né? Gargano, deve ser isso. Sei lá. Também já temos umas lutas confirmadas aqui, então a galera que quiser dar uma conferida aí. É, confere no portal, porque se o Ira for ficar falando aqui, a gente tá fudido. Ficar até umas 2 da manhã aguentando esse cara falando desse peito, viu? Coisa mais chata, fala assim do evento. Tá, então tá bom. Então você foi, velho. Cala a boca, mano. Você foi, velho. Você cala a boca. Que beleza. E também temos o evento da NPWG, New Japan Pro Wrestling, que é o Destruction 2009, que ocorre no dia 8 do 11, né? Nos próximos dias aí também, no final de semana agora. E temos pelo IWGP Junior Heavyweight Title, Místico, da CMLL, e Tiger Mask. E também outra que é também, que é o IWGP Junior, IWGP Tag Team Title, que é o Team 3D versus Giant Bernard e Carl Anderson. O Giant Bernard era o... Não era o Albert. É o Albert, né? É o Albert que fazia tag com o Big Show, que inclusive fizeram uma grande luta contra o Undertaker na WrestleMania 19. É verdade, Giant Bernardo, lembro, no Japão passou. Então, pra galera que quiser conferir o resto aí do pay-per-view, só entrar aí no portal, tá tudo lá, e é isso aí. Bom, agora sim, vamos para o final, mas eu queria agradecer então a presença dele, Irã Santiago. É isso aí, estamos fechando mais uma edição, batalhada essa, né, para sair, porque o Marcão teve problema com o microfone, eu tive problema para poder gravar também, problemas pessoais e tal, mas estamos aí, estamos mais uma edição, tentar fazer esse negócio um pouco mais constante, né, agora que eu já tenho uma condição de gravar e... Posso dar uma mão aí pro Marcão mais fácil. O Igor voltando também. Voltando aí. Ele é chato pra cá, mas vez ou outra vale a pena ouvir uns palavrão e tal. Uns palavrões, por favor. Ele é um cara que faz falta. Não seja analfabeto. É verdade. Tá bom. É complicado. Ele é um cara que faz falta. E falando aí sobre a questão dos pay-per-views, eu e o Marcão já testamos, já tem um novo sistema que vocês poderão ver no próximo pay-per-view da WWE, que é o Survivor Series. Vocês poderão acompanhar esse sistema novo e vai ter aí, posso garantir pra galera, vai ser maior número de gente comentando, a galera vai ter uma maior interatividade aí pra poder comentar, dizer o que gosta e todo mundo vai ver, não vai ver só um ou outro, vai poder mandar pergunta também, vai ter algumas enquetes no meio do pay-per-view e tal, e é um sistema bacana, vale a pena a galera conferir. É, vai ser muito legal, a interatividade é o máximo. Daqui a pouco a galera não vai ter nem vontade de assistir para acompanhar esse sistema novo, mas vale a pena, porque o negócio é bruto mesmo, a gente testou lá e, olha, não é brinquedo não. Deixa eu agradecer também, então, aqui a presença dele, nosso pequeno garoto Igor. Mas eu não sou pequeno garoto, eu sou grande. Opa, é, 1,5 metro, é grande pra cacete, mas... É grande de coração, né? De cabeça. Por favor, suas considerações finais, meu querido. Pô, eu tô feliz de ter voltado, né? Fiquei bastante tempo sem internet. Muita coisa aconteceu, agradeço até quem esteve do nosso lado, quem nos defendeu, quem nos criticou também, porque vimos que teve muitas briguinhas, muitas intrigas, infelizmente muita coisa ruim acontecendo. Já fizemos as pazes, já está tudo acertado de dentro e de fora da empresa, já está tudo acertado, tudo compilado. Minhas opiniões serão minhas sempre, eu não estou fazendo aqui nenhum personagem, como já fui julgado, já falaram que eu venho aqui para fazer personagem, fazer gracinha. Esse sou eu, quem me conhece, eu sou assim mesmo. E quem não gosta vai tomar no meio do... Não, não vou falar a palavra agora no final, que está tão bonitinho o discurso, né? E é isso aí, eu não gosto do Marcos, muito menos do Irã, que parece uma salamandra sequelada. Muito obrigado por ter votado na gente, ter participado da nossa gravação e do nosso podcast, e até a semana que vem. Quer dizer, até daqui 15 dias, né? Você vai te cortar aqui, eu tô no MSN com o Vinícius aqui durante o podcast. Ah, manda o Vinícius. Vou mandar um abraço pra ele aí, porque ele tava dando apoio aí e tal. É, o Raposa pediu pra me mandar um abraço, mas eu não vou mandar não, vou dar uma bica nele. Ah, tá certo, é o carinho, o amor está no ar aqui. Na 8ª edição do podcast do Portal da Luta Livre, eu agradeço também a você que ouviu, a você que esperou por essa edição, a você que vai comentar, deixar seus comentários, você vai comentar, não vai? E você que vai mandar recados também na próxima edição. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, vai,